violência. O pescoço explode a violência. No meio da madrugada, com amor, com ódio, urgência. Ou como se não fosse nada. Mas nada perturba aquele sono pesado. Nada levanta aquele corpo jogado. Nada atrapalha aquele bar ali na esquina, aquela fila de cinema. Nada mais me deixa chocado. Necessidade tão básica, assim, é como comer mesmo pra gente. A gente precisa disso. Isso é uma coisa fundamental. E eu vejo a mesma coisa, assim, com eles, né, com a Legião. Porque a gente sabe como era antes do sucesso, sabe? A gente lembra como era. E a gente sabe a luta que é manter as coisas que a gente tinha antes e que eram importantes pra gente poder continuar criando. Eu acho que isso não traz muitas diferenças, porque, de repente, a gente sempre tem uma... A gente sempre sabe mais ou menos o que a gente está querendo fazer. E a gente tenta não se envolver muito com a máquina para não se perder.